Por Joe Magnata Manipulador? Estrelas, glamour e polêmica impactante. Imagem principal de celebridades deslumbrantes em um evento glamouroso, representando estilo, elegância e polêmica cultural. Introdução. A cada novo dia, o universo das celebridades redefine os padrões do que é ser ícone. Neste artigo, vamos direto ao ponto, sem floreios, sem rodeios. Vamos analisar as tendências, os bastidores e as reviravoltas que colocam as estrelas no centro dos holofotes, moldando a cultura pop com atitude e autenticidade. Moda e estilo. As celebridades não apenas seguem tendências, elas as criam. Dos tapetes vermelhos às ruas, o visual é sempre uma declaração de poder. Cada peça de roupa, cada acessório, é escolhido com precisão cirúrgica para transmitir uma imagem de sucesso e originalidade. Tendências nas passarelas. O estilo das estrelas reflete uma combinação de ousadia e sofisticação. Designers renomados encontram nas celebridades a inspiração para coleções inovadoras que se transformam em tendências globais. O street style ganhou novos contornos, com influências que variam do vintage ao futurista, sempre com aquele toque de exclusividade. Polêmicas e bastidores. Nem só de brilho vive o mundo das celebridades. Os bastidores estão repletos de confrontos, reconciliações e declarações que causam furor. A mídia não perdoa. Cada escândalo, cada revelação, é explorado sem papas na língua, mantendo o público sempre atento e ávido por detalhes. Conflitos nos bastidores que alimentam os tabloides. Relacionamentos que encantam e chocam a audiência. Redes sociais em alta, ditando tendências e gerando debates acalorados. Impacto cultural. As celebridades transcendem o entretenimento e se tornam verdadeiros influenciadores culturais. Elas moldam comportamentos, definem padrões e inspiram milhões a buscar o sucesso. A força das redes sociais amplifica suas vozes e transforma cada atitude em um movimento, impactando desde a moda até o comportamento social. Celebridades sorrindo em tapete vermelho, simbolizando a influência da cultura pop, detalhe de roupa e acessórios luxuosos usados por estrelas, refletindo a moda contemporânea. Conclusão. Sem enrolação, o universo das celebridades é a síntese do poder, da moda e da polêmica. Cada ação tem o poder de ditar tendências e transformar a cultura. Se você busca inspiração e quer entender os bastidores de um mundo onde o luxo e o drama se encontram, fique ligado e acompanhe de perto cada movimento. Aqui, o papo é reto. Celebridades não apenas brilham, ou elas impõem a visão de um novo padrão. Biografia e propósito. Este artigo foi criado com o objetivo de oferecer uma visão afiada e sem rodeios sobre o universo das celebridades, trazendo à tona tanto os aspectos glamourosos quanto os bastidores polêmicos. Nossa missão é informar e inspirar, com a firmeza de um patrão que não aceita enrolação, destacando a relevância cultural das estrelas e seu impacto na sociedade.